agora, pela Web Rádio Nova Fraternidade, o programa Pétalas de Luz, a luz do Evangelho no seu lar. Boa noite, queridos irmãos, ouvintes da Web Rádio Nova Fraternidade. Espero que tenham tido uma semana de muita paz. Vamos dar início ao nosso programa e refletir com vocês sobre as mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo. É importante sempre enfatizar que o Evangelho no Lar é uma das formas de conhecer as lições de Jesus, de harmonizar o ambiente familiar e encontrar o caminho de tranquilidade e felicidade. Essa prática ajuda a ampliar a luz do amor em cada um, representando o mais eficiente estímulo para o estreitamento das ligações afetivas, transformando o lar em porto de segurança e paz. Assim, para a realização desse encontro com Jesus, escolha um dia na semana e um horário conveniente para você e sua família. Mesmo que esteja em casa apenas uma pessoa, o Evangelho deverá ser realizado, pois é um recurso importante de que se utiliza o plano espiritual para sustentar seu grandioso trabalho de amparo à humanidade. Não esqueça que para a preparação do ambiente é importante a leitura de uma mensagem edificante para facilitar a concentração, sintonia com o plano superior e a realização da prece de abertura da reunião. Em seguida, é feita a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, com posterior comentários sobre a passagem do Evangelho e sua aplicação no dia a dia. Aguardaremos algum tempo para que vocês também possam refletir entre si. Por último, deve-se fazer a prece de encerramento, agradecendo a Jesus e aos amigos espirituais que deram sustentação ao Evangelho no lar. Se você desejar, coloque uma jarra de água para ser fluidificada e distribua com os participantes ao final do Evangelho. Preparação do ambiente. Espírito Irmão X, do livro Luz Acima, médium Francisco Cândido Xavier. Um homem do mundo. Que Sidônio Gonçalves era um homem inteligente, não havia como negar. Cuidava de todos os interesses da vida terrena com invulgar maestria. Sua capacidade inventiva na zona do ganho financeiro era invejável. De longe cercava negócios lucrativos. Identificava os fatores de ordem econômica usando tão grande tirocínio que as suas contas eram sempre as de multiplicar. E dava prazer vê-lo nas conversações evangélicas, junto aos colegas de trabalho espiritista. Revelava surpreendente espontaneidade nos conceitos felizes. Não chegava a comprometer-se na tribuna, mas fazia profissão de fé na palestra brilhante e macia. Os amigos espirituais, observando-lhe a acuidade intelectual, tudo faziam por chamá-lo ao desbravamento de caminhos para a esfera mais alta, mobilizando recursos indiretos. Sidônio era homem admirável no jogo das aquisições transitórias. Que não faria se aplicasse a mente às propriedades eternas do espírito? Em razão disso, congregaram-se parentes próximos e remotos no outro mundo, a fim de lhe soerguerem o padrão íntimo. Crivaram-no de mensagens consoladoras e elevadas. Fizeram-lhe nas mãos, por intermédio de valiosos amigos, centenas de livros notáveis e avisos santificantes. Devia ser bom e útil, valendo-se da vida terrena para iluminar-se. Sidônio, porém, fosse nos salões ou nas ruas, esquivava-se gentilmente ao serviço, comentando: quem sou eu, meus amigos? Sou um homem do mundo, atolado em negócios materiais. Não estou preparado em face da sementeira divina. Os benfeitores do além, contudo, não repousavam. Gonçalves era chamado ao reino do Senhor através de mil modos. Da linha de conhecimento a que chegara, entretanto, descia sempre, incapaz do impulso de elevação. Se era convidado a visitar doentes, sua resposta era clara: Quem sou eu? Nada tenho para dar. Além disso, sinto-me inabilitado para socorrer enfermos. Tenho os nervos em pandarecos. Quando algum companheiro, inspirado pelos espíritos benevolentes, vinha rogar-lhe o concurso na direção de algum centro de caridade, replicava de pronto: eu, que pensam de mim? Sou indigno de tal responsabilidade. Minha presença complicaria as questões, ao invés de resolvê-las. De outras vezes, irmãos de luta, nas mesmas circunstâncias, solicitavam-lhe o empréstimo do nome para o serviço da beneficência cristã. Mas Sidônio respondia implacável: nada disto, quem sou eu? Não tem valor algum e a opinião pública jamais me perdoaria. Substituam-me, porque de fato não sirvo. Continuava frequentando as reuniões evangélicas, e prosseguiam os apóstolos da espiritualidade acenando-lhe ao coração. Sugeriram-lhe, certo dia, o desenvolvimento mediúnico, em benefício dos infortunados. O escolhido, no entanto, repeliu com firmeza. Que péssima lembrança, exclamou melindrado. Tenho de viver muitos séculos antes de tal cometimento. Sou um homem do mundo, inibido de partilhar de ministério como esse. As entidades amigas tentaram, então, situar-lhe o concurso no lactário. Quando algumas senhoras, orientadas por trabalhadores desencarnados, lhe trouxeram o plano, Gonçalves explodiu: eu? Tratar de órfãos abandonados? Que ideia infeliz! Procurem outra pessoa. E, esfregando as mãos, espantadiço, acentuava o estribilho: sou um homem do mundo. Os círculos superiores buscaram, então, localizar-lhe o serviço num asilo de velhos, para que a sua mente, através da assistência fraternal, conseguisse algum acesso a regiões de pensamentos mais nobres. Sidônio necessitava acender a própria luz. As possibilidades que detinha estavam prestes a extinguir. A existência curta na terra já lhe impunha o entardecer. O interessado na bênção, contudo, recusou-a. Registrando o apelo que se lhe dirigia à cooperação, anunciou sem tergiversar: absolutamente, não aceito a incumbência. E redizia: quem sou eu? Por fim, os missionários de cima recordaram-lhe a oportunidade de amparar alguns loucos relegados ao hospício. O colaborador retardatário poderia fazer muito ainda. Ajudaria companheiros devotados ao bem e salvaria vários doentes. Todavia, em face do novo convite, esperneou, negou e fugiu. Veio, porém, a hora da partida e Gonçalves realmente experimentou o coração vazio e angustiado. Nada mais fizera que algemar-se aos interesses efêmeros, e sem o veículo de carne não sabia como utilizar a enormidade do tempo além túmulo. Via-se aflito, sem equilíbrio e sem luz. Depois de longas e difíceis peregrinações pelas vias da incompreensão e do sofrimento, foi recebido por dedicado mensageiro celeste, que lhe acendeu as rogativas tocadas de pranto. Sidônio ajoelhou-se à frente do sublime missionário, e envolvido em seu magnetismo inundado de amor, os olhos se lhe abriam. Era o retorno à claridade bendita. Mãos estendidas e trêmulas, interpelou o missionário, que não se mostrava disposto a ouvi-lo por muito tempo em virtude das obrigações que o reclamavam a outros lugares. Mensageiro do céu, implorou comovedoramente: valei-me por quem sois. Sempre guardei muita fé na providência divina. Procurei as reuniões edificantes em que os espíritos bons nos ajudavam. Fui um crente e deixei o corpo grosseiro, esperando a admissão nas esferas felizes. Ante o embaixador silencioso, repetia inquieto: não me conheceis porventura? Será possível seja eu agora desfavorecido pelos protetores aos quais recorri? O preposto de Jesus, estampando indisfarçável tristeza na fisionomia calma, falou: conheço-o bem. Todas as vezes que lhe enviávamos um apelo de serviço, sua mente dava-se pressa em perguntar pela própria identidade. Sim, sim, gaguejou Sidônio, extremamente desapontado. Mas refere-se efetivamente a mim? Sabeis acaso meu nome? Como não, esclareceu a entidade angélica. Você é um homem do mundo. Quando modificar a sua direção, transferindo sua alma de residência, procure-nos. Estaremos prontos a atender. Desviou-se o emissário seguindo outra rota, e tornando à sombra, Gonçalves, de coração apresso, passou a recordar.

sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com um sentimento de pureza que as possa santificar. Sois chamadas a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum deles com quem estiverdes. Sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa. Seja a vossa aventura a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Não consiste a virtude em assumir de severo e lúgubre aspecto, em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Basta reporteis todos os atos da vossa vida ao Criador que vô-la deu. Basta que, quando começardes ou acabardes uma obra, eleveis o pensamento a esse Criador e lhe peçais, num roubo d'alma ou na sua proteção, para que obtenhais êxito, ou a sua bênção para ela se a concluístes. Em tudo o que fizerdes, remontai à fonte de todas as coisas, para que nenhuma de vossas ações deixe de ser purificada e santificada pela lembrança de Deus. A perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta, mas os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior. Nenhuma caridade teria a praticar o homem que vivesse insulado. Unicamente no contato com seus semelhantes, nas lutas mais árduas, é que ele encontra ensejo de praticá-la. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se, não tendo de pensar senão em si, sua vida é a de um egoísta. Não imagineis, portanto, que para viverdes em comunicação constante conosco, para viverdes sob as vistas do Senhor, seja preciso vos silicieis e cubrais de cinzas. Não, não ainda uma vez vos dizemos, ditosos sede, segundo as necessidades da humanidade, mas que jamais na vossa felicidade, entre um pensamento ou um ato que o possa ofender, ou fazer-se velho o semblante dos que vos amam e dirigem. Deus é amor, e aqueles que amam santamente, ele os abençoa. Um Espírito Protetor. Bordeaux, 1863. Todo convívio social apresenta oportunidade de exercitarmos o bem. Não há improvisos ou encontros casuais. Atraímos para a nossa vida pessoas que se afinam com a nossa maneira de ser, de pensar e agir. Por isso, devemos priorizar a humildade e o respeito sem qualquer sentimento inferior em nossos corações. O sentimento de amor deve sempre animar o coração dos que se reúnem em nome de Jesus e imploram a assistência dos bons espíritos. Os bons espíritos nos atendem às preces quando pedimos algo relacionado à nossa melhoria interior. Não é necessário que vivamos o tempo todo em oração para recebermos a ajuda da espiritualidade superior, mas que a atitude de louvor a Deus seja algo que emane do nosso espírito naturalmente, e a nossa conduta diária demonstre que incorporamos os ensinamentos do Evangelho, o que permite uma sintonia constante com o alto. Nesse sentido, a providência divina jamais deixa de atender nossas súplicas, quando somos merecedores e partam de um coração sincero e predisposto a evoluir e purificar-se. Essa ligação com o Criador, através da prece em movimento, pelo trabalho caridoso, é necessária e salutar para não vivermos uma vida mística que nos isole das pessoas, da realidade e do mundo. Quanto mais nos empenhamos no campo da fraternidade e num convívio solidário com o próximo, mais ligados estaremos com o nosso Pai. O trabalho útil, a palavra dita com afabilidade e doçura, a paciência, humildade e a solidariedade são formas de prece. Devemos exercitar o bom convívio com pessoas que não pensam como nós. Viver pacificamente com todos, colaborando com o bem-estar comum, vivendo o Evangelho sem exigir retorno, gratidão, fazer o bem pelo bem. Na escola da Terra, somos chamados a conviver com espíritos de naturezas diferentes e caracteres opostos, que requisitam de nós a compreensão, o respeito, a paciência e a cooperação. Podemos viver sem nos deixar envolver pelos vícios, tentações e prazeres mundanos. Para isso, é necessário oração e vigilância para tomarmos o caminho e as decisões corretas. Podemos ser felizes e usufruir das coisas boas do mundo sem abusar, com responsabilidade, respeito e desde que tragam sensações de paz, harmonia e tranquilidade. Paulo sabiamente afirmou: "Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma." Utilizemos nosso livre-arbítrio para a prática do bem, pois ferir, magoar, ultrajar e maltratar nos relacionamentos interpessoais da vida humana é sementeira de complicações que no futuro nos exigirá colheita amarga. A caridade é o único caminho que conduz à perfeição, meta que inevitavelmente todos atingiremos um dia. Os deveres da caridade atingem a todos, desde o menor até o maior, porque o cristão existe para servir, independente da posição social que ocupe. No dia a dia da vida e contato com outros irmãos é que nós vamos nos melhorando, resistindo às nossas más tendências, controlando nosso orgulho e vaidade. Evitar o irmão que não age conforme nossos padrões é violar a lei de caridade, que determina que devemos agir com paciência, tolerância, humildade e indulgência. Não somos melhores que ninguém, somente porque hoje o convite de Jesus à renovação espiritual nos toca o coração, pois ainda somos vulneráveis ao chamamento dos vícios e atitudes do passado. Somente no trabalho perseverante é que iremos nos distanciando do homem rude, orgulhoso, egoísta que habita em nós para nos tornarmos homens de bem. É na labuta diária, próximo de seu semelhante, que os homens e mulheres encontram no mundo o ensejo de praticar a caridade ou receber auxílio fraterno. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais precioso meio de aperfeiçoar-se. Não há progresso para aquele que se isola, pois não treinará o exercício do perdão, da benevolência, da paciência, da humildade, da mansuetude, da caridade. O convívio com o semelhante é o meio que Deus nos concede para desenvolver em nós o sentimento de fraternidade e amor ao próximo. Se estivermos sempre em oração e vigilância, receberemos auxílio e intuição necessários para vencermos os obstáculos com tranquilidade, conquistando a compreensão e o perdão de nossas ofensas. E nessa sintonia de amor, conseguiremos cumprir nossa missão para edificar um mundo justo e solidário. Portanto, queridos irmãos, sejamos um homem no mundo, cumprindo a missão a qual nos foi determinada no plano espiritual superior, e não um homem do mundo, envolvido apenas com interesses pessoais. O que você acha? Thank you.